Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Estou recebendo aqui no estúdio candidato a deputado estadual pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Jonathan Vieira, ele que é candidato com o número 50 mil na coligação PSOL-PCB. Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo também. Bom dia, Guilherme. Satisfação recebê-lo aqui para falar um pouquinho aí da sua candidatura. E esta é a sua primeira vez como candidato a um cargo como de deputado? Sim. Eu tenho 24 anos e, como eu sempre gosto de colocar, é a minha primeira vez como candidato, primeira vez que a gente se organiza para ter uma candidatura nossa, tanto minha quanto da professora Kátia, que é candidata a deputada federal. Nós dois somos primeira vez candidatos. E até vamos, por ser um nome novo, né, disputando aí pela primeira vez uma eleição, vou pedir aqui para que você se apresente um pouquinho ao público. Conte, né, o que você faz. Você é natural de Medianeira, né? Isso. Uhum. Então, eu sou de Medianeira, vim para Foz do Iguaçu, vai fazer 4 anos. Sou estudante de História e Licenciatura da UNILA. Milito nos movimentos LGBT, movimento de educação, movimento de juventude e direitos humanos há um tempo já. E por causa disso que o meu nome dentro do partido surgiu como uma possibilidade ou uma alternativa como candidato a deputado estadual, por conta desse histórico de militância, junto com o partido ou com outros movimentos da cidade, e a gente constrói isso como a nossa chapa, né? Nossa aliança é construída a partir dos movimentos sociais, é por causa dessa militância que surgiu a possibilidade de ser candidato. E como é que surgiu até a sua decisão pessoal, né, com relação a se lançar nessa disputa? Porque a gente sabe que, né, são 54 vagas na Assembleia Legislativa, mas é uma disputa bastante dura, né, realmente, para a captação de votos, enfim, né, candidatos locais, candidatos de fora. Como é que surgiu a sua decisão pessoal de disputar esse cargo? Então, por algum tempo eu tive que refletir um pouco sobre isso também, mas o que mais marca a minha decisão é dois pontos essenciais. A nossa política nacional e aqui no estado mais forte ainda, se marca muito mais isso, é feito pelos mais velhos, é feito pelas famílias tradicionais, é feito por essas grandes famílias que fazem política há anos aqui no Paraná. Eu não sou de família de políticos, sou de família de trabalhadores, sou da juventude, me apresento como jovem, sou de movimentos de juventude e também como LGBT, para representar essa pauta e essa questão nos movimentos LGBT na Assembleia Legislativa. Então, esses dois pontos. A juventude, que precisa ser representada, que vem buscando espaço na política, espaço para fazer política, e também para representar uma alternativa para os movimentos LGBTs, para legislar em relação a essas pautas, ou então, pelo menos, para debater essas questões na Assembleia, porque não há representante nenhum que fale sobre esses temas, nem na Assembleia Legislativa e nem na Câmara Federal. E até gostaria que você falasse um pouco aí das propostas, né, das bandeiras que você pretende levar ali para a Assembleia Legislativa, porque o trabalho de um deputado estadual acaba sendo uma tarefa bastante ampla, né? Legislar, aprovar leis, fiscalizar também o trabalho do Executivo, né, do Governo do Estado. Quais são as principais propostas e bandeiras que você pretende levar aí, se eleito, durante 4 anos como deputado? Então, isso é bastante importante falar sobre isso para nós, porque nós, enquanto partido, enquanto coligação, temos uma ideia de política um pouco mais ampla. A classe trabalhadora tem sofrido vários ataques nesses últimos anos, principalmente nesses 2 últimos anos, como a reforma trabalhista, o teto dos gastos, a emenda constitucional 95, as terceirizações, que vem afetando a vida do trabalhador. E nós, enquanto partido, enquanto militantes, né, enquanto lutadores contra essa reforma neoliberal, a gente tem proposta de barrar essas contra-reformas, essas deformas que a gente fala, né? Porque não são reformas, porque só vem para destruir a vida do trabalhador. E na Assembleia Legislativa, e em todas as instâncias políticas, é necessário debater a revogação do teto dos gastos, a revogação da reforma trabalhista. Mas, sobretudo, enquanto deputado estadual, legislar por o Estado, fiscalizar o Poder Executivo do Estado, barrar também que é o teto dos gastos, que possivelmente vai vir para os estados, resultados não seja aprovado, ou que pelo menos contestar essa medida que retira os direitos, que acaba com o nosso serviço público, que congela gastos em saúde, educação, segurança, assistência no Estado. Nos últimos anos, nos últimos governos, desgovernos do Beto Richa, aí a gente teve o ataque muito grave à educação, e enquanto apoiado pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, o Beto Richa fez parte do que ele fez, apoiado pela sua bancada, que estava lá. Então, ter pelo menos representantes do PSOL, representantes de esquerda lá, seria para combater esses desmandos, porque a gente sabe aí que a configuração para a eleição e para o mandato é em volta de atores que já estavam nesse mandato do Beto Richa, né? Então, a gente tem Beto Richa, que foi 8 anos governador e fez esses desmandos no Paraná. A gente tem o Ratinho Júnior, aí, que foi do governo e agora está aí como candidato, e um grande forte candidato para ser eleito. A gente tem a Cida Borghetti também, que foi a vice-governadora e que também participou desses desmandos. Assim como a bancada que vai continuar eleita aí, como a bancada que a gente costuma chamar de camburão, a bancada que aprovou as medidas populares do Beto Richa para a educação. E daí, como proposta, a gente tem algumas questões específicas, né? Lidar com a questão, trabalhar com políticas públicas para as mulheres, para que a gente possa erradicar a violência contra a mulher, trabalhar com questões que dialogue com a cultura, para a juventude, debater o passe livre no Estado, para que a gente consiga que os estudantes tenham o direito ao passe livre, a questão da meia entrada. A gente tem um eixo de juventude que debate também a violência com a juventude, erradicar o genocídio da juventude pobre, periférica. A gente debate a questão da moradia, que é uma questão importante no Brasil e também no Paraná, que aparece muito forte. A questão da pauta LGBT para nós também é muito cara, muito importante. Então, a gente tem uma gama de propostas, mas que dialogam muito com algo mais ideológico, que é barrar, né? Não deixar passar essas medidas impopulares e criar por novas políticas públicas para as mulheres, para a juventude, para a classe trabalhadora, mais nesse sentido do que propor algo, que fazer essas propostas que os candidatos costumam fazer, sem dialogar, por exemplo, com uma conjuntura nacional, que é uma conjuntura que se fala em crise, mas que o judiciário tem aumentado seu salário, que os governadores têm feito esses desmandos no país todo, né? Todos os estados. Então, assim, eu acho que é mais ou menos nessa linha de combater essas reformas que estão aí para acabar com a nossa vida, com a vida do trabalhador, e também dialogar com políticas públicas, mais políticas públicas do Estado, para as mulheres, para a população LGBT, para a juventude, para os trabalhadores. E você foi um dos candidatos justamente que participou, né, do debate ali na União Oeste, né, entre representantes candidatos a deputado estadual aqui de Foz do Iguaçu, e muitas das perguntas ali foram relacionadas à questão do ensino superior aqui no estado do Paraná. Qual sua visão com relação a isso, sua atuação como deputado estadual, se eleito, vai se pautar por quais pontos em relação às universidades estaduais aqui do estado? A gente tem uma defesa como bandeira, a defesa do serviço público, a defesa da universidade pública. Então, a gente tem algumas questões importantes para as universidades estaduais enquanto deputado estadual. Mais investimento, cobrar mais investimento do governo federal para as universidades, não fazer como alguns candidatos de outros partidos têm proposto, inverter a lógica do investimento, investir mais na rede básica e investir menos no ensino superior, e sim cobrar mais investimento para a rede básica de educação e fazer políticas públicas em torno disso. Cobrar a abertura de concurso público, né, que a gente vê que é um problema em todas as universidades estaduais, tanto para docentes quanto para técnicos, funcionários. A contratação por meio de concurso dos terceirizados, que são os mais precarizados dentro das universidades, nos serviços públicos os terceirizados são os precarizados, e assim poder fazer a defesa dos direitos trabalhistas desses trabalhadores, como, por exemplo, o tempo integral e dedicação inclusiva dos docentes, como fazer a defesa das 30 horas para os técnicos. Então, a gente tem, assim, como meta, mais investimento cobrar mais investimento do Poder Executivo, mas ao mesmo tempo dialogando com aquelas pautas que eu sempre coloquei lá no debate. É a revogação do teto dos gastos, que não adianta se discutir investimentos, se falar que vai fazer coisas para a saúde e educação sem debater isso em todas as instâncias políticas, desde as câmaras de vereadores até o Poder Executivo Federal. E isso também dialoga com, se caso vir para o Estado, a gente barrar essa medida de congelamento no Estado e não deixar aprovar uma medida que congele os gastos. Porque senão a União Oeste, por exemplo, que já se mostra precarizada, como apresentado no debate, vai ficar mais precarizada ainda. E daqui em 20 anos vai ficar, assim, provavelmente não vai conseguir se manter, não vai conseguir nem a manutenção. E isso é um problema, porque é um projeto político que sucateia, precariza as universidades, a educação pública, para poder investir em outras formas de política, outra forma de educação, como é investir dinheiro público na rede privada de educação. E você falou também da questão da defesa dos direitos das mulheres, porque a gente observa, talvez essa seja a campanha eleitoral em que o tema está mais presente, né, nas discussões, tanto discussões aí a nível nacional como também nível local. O que é que pode ser feito? O que é que o seu mandato, né, como deputado estadual, de que forma pode contribuir aí para até melhoria de políticas públicas para as mulheres aqui no Estado? Passa por vários eixos, né? Passa pelo eixo da educação, passa pelo eixo da saúde, passa também pelo eixo da segurança. Então, precisa-se não sucatear, né? Precisa-se fortalecer os serviços públicos federais, como, por exemplo, o serviço de saúde, o Sistema Único de Saúde, as escolas, né? Ter mais investimento nas escolas para que possa fazer o debate amplo sobre esses temas. Na questão da saúde, ter políticas públicas voltado para as mulheres, para a saúde das mulheres, mas não com a perspectiva de maternidade, mas que a mulher tenha garantido a sua saúde desde a infância até a terceira idade, até quando ela tiver mais velha. Então, não só no período de maternidade, o que é a realidade hoje, a mulher tem a sua saúde garantida, especializada, garantida só no período da maternidade ou para ser mãe, o que não é legal. A gente acha que a mulher tem que ter garantido a sua saúde por todo o tempo. E na questão da saúde, na questão da segurança pública, também dialogar com políticas de mais investimento para a segurança, na questão das polícias, mas de com uma outra lógica também, investir com qualificação para esses policiais, informação para esses policiais para saber lidar com questões de violência, para que quando a mulher não seja sofra violência doméstica ou outras formas de violência, ela não seja duplamente violentada nas delegacias, para que tenha pessoal qualificado, para que tenha pessoas que saibam lidar e que não a culpabilizem no sentido quando ela sofrer violência doméstica, e que esse pessoal saiba receber a mulher, lidar com a situação de violência, que a políticas públicas para casa de abrigo no estado todo, que é emergencial, porque hoje a polícia, a delegacia da mulher funciona em horário comercial, não funciona no final de semana, e a gente sabe que os índices de violência aumentam no final de semana e no horário noturno. Então, investir em polícia e delegacias 24 horas com atendimento especializado para mulher, investir mais na Patrulha Maria da Penha, que aqui hoje de Foz do Iguaçu tem uma policial que faz o trabalho da defesa das mulheres, da medida protetiva. Então, investir nisso também para que as mulheres possam ter a sua integridade defendida. Vamos falar também de um assunto aqui que estou fazendo essa pergunta para todos os candidatos com relação ao pedágio, porque a gente sabe que 2021, agora, novembro de 2021, terminam os contratos das atuais administradoras do pedágio aqui no Paraná. Já foi anunciado que não vai haver renovação, né, pelo menos nos moldes atuais. Qual a sua visão sobre esse assunto, né, se ele chegar a ser tratado ali na Assembleia Legislativa? Ah, então, a gente sabe o quanto é, até como usuário, e não só como legislativo, o quanto é abusivo o valor do pedágio, e para nós aqui de Foz do Iguaçu, que temos um dos maiores pedágios do Estado, é bastante complicado lidar com isso, mas é isso muito tudo por um projeto neoliberal que privatiza o atendimento à rodovia, o cuidado da rodovia. É, isso também é um assunto que dialoga com uma questão mais ampla do que debater só o pedágio. O que, enquanto deputado estadual, com uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná, o que a gente tem que garantir é barrar os aumentos dos pedágios por meio de políticas públicas e por meio do Congresso mesmo, como foi o caso no período do Requião, no período do Beto Richa, que teve que debater sempre isso pela Assembleia Legislativa. Sinceramente, assim, como usuário, o que eu posso dizer é que realmente é muito abusivo. Agora a rodovia tem... A nossa BR é uma BR melhor, foi duplicada, tá, foi trabalhado em relação a isso, mas precisa se barrar esses aumentos, principalmente porque é uma empresa privada que tem feito isso, e talvez pensar em uma outra lógica de pedágio, uma outra lógica de cuidado da BR-277. Aí é uma proposta que um pouco mais ampla para eu conseguir formular algo agora. Também com relação à viabilidade da candidatura, essa é uma pergunta que estou fazendo a todos os postulantes aqui, porque a sua coligação, ela inclui o PSOL e o PCB, dois partidos. Qual que é o cálculo que vocês estão fazendo de quantos votos são necessários para conseguir eleger um representante da coligação? Então a gente sabe que, enquanto socialistas, a viabilidade de uma das nossas candidaturas do PSOL no Estado, ou até da minha candidatura em Foz, é pequena em relação aos grandes candidatos aqui da cidade e do Estado. A gente calcula por base dos últimos eleitores da última eleição, por volta de 105 mil votos que a gente precisa enquanto deputados estaduais do partido, da coligação. Na somatória de todos, né? Isso, a gente precisa de 105 mil e que para eleger um a gente tem, né, para o coeficiente eleitoral a gente precisa desses 10 mil, esses 105 mil, e para que eleja um esse precisa ter 10 mil votos, é um número bastante grande. Enquanto candidato de primeira viagem, vamos dizer assim, a gente sabe que é bastante difícil, mas que a gente tem um projeto. A gente defende um projeto, e é por isso que, mesmo sabendo de toda a dificuldade da viabilidade, sabendo, por exemplo, que nosso partido tem menos tempo de TV que os grandes partidos, que é os que estavam com o mandato anterior, menos dinheiro para o fundo partidário, a gente não recebe dinheiro privado, de empresas privadas, não recebe esse tipo de financiamento nas nossas campanhas, a gente sabe que é bem menos viável que as outras candidaturas. Mas a gente também defende um projeto que a gente sabe que é um projeto para a classe trabalhadora, que é um projeto para a juventude, para as mulheres, para a população LGBT, e a gente acredita que seria importante eleger, pelo menos no Estado, um dos nossos para a nossa bancada do PSOL. Estamos chegando já ao final dessa entrevista. Conversei aqui com o Jonathan Vieira, ele que é o número 50 mil candidato a deputado estadual pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Muito obrigado pela participação aqui e até aproveito aí esses segundinhos finais para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu que agradeço esse espaço também. O meu número é 50 mil. Eu sou o Jonathan Vieira, candidato a deputado estadual. Estou me colocando à disposição aí para ser como uma alternativa para questionar esses privilégios, questionar essa política tradicional que vem sendo feita pelas famílias aqui do Paraná, por seis famílias no Paraná. A gente pode ver aí pelos nomes, sempre nome de famílias que a gente já conhece, e me colocar à disposição enquanto jovem, com vontade de fazer política também, para defender na Assembleia Legislativa do Paraná a classe trabalhadora, a juventude, a vida das mulheres, a população LGBT, a população negra do Estado também, como uma alternativa que não vai fazer política da forma que foi feito até agora, e propor uma nova forma de fazer política que passa muito mais por debater junto com a população, junto com a classe, o que é melhor para nós e o que é melhor para a população paranaense. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no site semprerci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.